Ia de baile em baile e de quebrada em quebrada. Por onde a gente passa, deixa uma apaixonada. Avisa as mina de Floripa que eu tô na cidade. Avisa as mina de Goiânia que eu tô na cidade. Avisa as mina de Brasília que eu tô na cidade. Que se elas vim de gracinha, hoje é dia de maldade. No México, R7 com R7 é brabo. Não mexe com o João, que o João é brabo. Não mexe com esses moleque, que os moleque é brabo. Nós é criada favela e hoje tá dando trabalho. No México, R7 com R7 é brabo. Não mexe com o João, que o João é brabo. Não mexe com esses moleque, que os moleque é brabo. Nós é cria da favela e hoje tá dando trabalho. Cuiabá, hoje eu tô na cidade. Pras mina de BH, hoje eu tô na cidade. Pras mina de Porto Alegre, hoje eu tô na cidade. E se elas vim de gracinha, hoje é dia de maldade. No México, R7 com R7 é brabo. Não mexe com o João, que o João é brabo. Não mexe com esses moleque, que os moleque é brabo. Nós é cria da favela e hoje tá dando trabalho. No México, R7 com R7 é brabo. Não mexe com o João, que o João é brabo. Não mexe com esses moleque, que os moleque é brabo. Nós é cria da favela e hoje tá dando trabalho. Eu sou favela, favela, favela, favela, eu sou que eu sou favela, favela, favela, favela, eu sou e só quem curte baile funk faz o sinal, paz e amor, quem fecha come, se João faz o sinal, paz e amor, que eu sou favela, favela, favela, favela, eu sou que eu sou favela, favela, favela.